Cristian Costa. Você jurou pra mim que eu era tudo pra você, que não ia me enganar e nem me fazer sofrer. Mas era tudo fingimento, por que mentiu assim? Se não era pra me amar, por que se aproximou de mim? O que você me pedia, eu feito um bobo logo dava. Mas fez de mim um palhaço, e com o outro me enganava. Sofri demais, agora vou te esquecer. O que você me aprontou, saiba que não tem perdão. Te dei o meu amor em troca, recebi uma traição. Eu te amava feito um louco, mas você só me usou. Mas eu descobri seu jogo, essa partida acabou. Pode parar com esse jogo, chega, não dá mais. Fez de mim o que bem quis, agora me deixa em paz. Eu não vou mais ser um brinquedo, nem um fantoche pra você. Eu já sofri demais, agora vou te esquecer.